runway 10, downlock. Roger, 23 on 4, Quartier approach, runway 10, standby landing clear. Standby landing clear, 314. Bravo, Kilo East, chame final no 7, checado de fábrica. Chama na sala 2-9, 3-1, 5-0-2-0. Controle, está presente o Mike Serra Golf para mudança de regra. Segue visual, liga sinal 085. Mike Serra Golf, regra modificada 1346, suba para o nível de voo 085. Autorizado 085, Mike Serra Golf. Continuando a liberação do título 7, aqui no Rio. Umba 22, só no copo. Oscar Mike Tango, chame torre 1895. Torre 1895. Não possui seu plano, estou tentando coordenar com a sala aérea. Está retransmitindo o plano para o mesmo. Estou aguardando cópia, estou aguardando autorização, coordenação do software. Só aguardando ações. Então é o circuito pela direita, pista no 7, contendo? Aqui. Ok, então, da presente, estou exato, circuito pela direita, reporte pronto para girar base. Estou com o César 150, na final curta de aproximadamente 3 milhas, cabeceira 197. Serão os dois para pouso. Ok, gente de tráfego, vamos fazer o circuito pela direita, reportamento para girar base. Ó, que é mais tempo. Entende? Após direto Arube, direto Moche, após direto. Controle 1-9-8, sendo 5-1-0-6, com 2-2. Dado da 3-1-9-1. Romeu Fox Lima, confirme sua altitude. Bem, autorizado direto para o da barra, Romeu Fox Lima. Ground American 238, we're ready to taxi. American 238, approved taxi via April 1, India, hold point 110 call tower, 118.95, Canadian 1015. Bravo, só um instante. O Brasília Forte 2314, Underground 49, leaving to the left via Hotel Taxiport until meter April. Nível 065, decola pista no 7, curva esquerda. Corredor forte, controle 119.8, aciona 01 no 7. 545. 2-5-5-1-2-5-4-5-1-2-0. companhia? O Delta, por favor. Delta Papapá, mano, 7 a bordo, 3 autonomia, participando. Valeu, Oscar Bravo. É, intenção de boa, pousa em mar? No litoral norte aqui. Pouso perto da Deixa, pátio 4. Pátio 4, sente, inicialmente tá livre até vertical de Lauro, eu tô com o Sicor que vai girar a base pela direita, já cruzando aqui na final da 10. Bravo. Bravo, Feliz com o solo 50, 180, parte 4, chama pista livre. Minha 200, autorizado Itap. Bravo, Itap, minha 2, já bravo. Firma o pato que se encontra, o doutor Popó. Tem Salvador, acho que é Mike Tank, vai jogar base. Liga a base, Mike Tank, chama final checado. Tá bom. O nosso cabral tá visual, que se corta ali no, entre os finais 17 e 10, girando pela direita para final no 7. Afirmativo, senhor. Visual com o se corta. Ok, então se visual, o senhor vai aproximar direto então pro pátio 4 da ADEI, à direita da final 17, livrando o tráfego e se corta pela sua direita então, ok? Ok, nosso cabral. Mas então informação de tráfego, tem o Robson à sua esquerda. Em espera visual no setor, vai aproximar direto para o pátio 4 a 10, sem interferir na sua aproximação. E o tráfego na pista, do setor backtrack, vai liberar para a interseção com o pátio 4. Checa o trem, agora de pista livre, olha como é que tá. Tem baixa checada, ingressando na final agora. Tem autonomia, não. Horas 04 a bordo, Emanuel Alfa, funcionamento táxi 2, 1 no 8, só no 5. Deixa eu pegar essa delta do papá. Só na chave táxi, Lima Alfa. Oscar Mike Tango, cheque o tempo autorizado, 130, uma dúzia, Oscar Mike Tango. Quem vai checar, Oscar Mike Tango? Cruzamento, só está de cruzamento, com o helicóptero aproximando para a cabeceira 17. Deixou o helicóptero controlar, te cruzo para prosseguir com o teste no zero. O meu escabavo, aproximação direto para o pátio 4 AD, tentando movimentação naquele pátio, chama o solo controlado 130 com 10. 130 com 10, o meu escabavo. Bravo. Doutor Papá, doutor? Se no forte seria o nível ímpar, 055075. 055. 0? 055, então. Aguarde só um instante para cruzamento. Tente na frequência 1288-1260. Bravo, bom dia. Autorizado do. Cabeceira no 735, no 735, reporte na língua para prosseguir da nessa. Oscar Mike Tango, no 54 direito, estacionando a frequência livre, tentando a movimentação no pátio. Oscar Bravo, solo aos 54, frequência livre, estacionado. Superverso no ingresso, Lima Lima Alfa, pista no 7. Taxi autorizado, chame pronto para ingresso, pista no 7. Opa, 2-2, para o cruzamento, viu, hotel. Dois, dois, cruzamento autorizado, pista no 028, mantenha sua frequência, chame para ingressar no pátio principal via Juliette. Ativa, passará para ingresso principal via Juliette. Kilo Romeo Oscar, prosseguir. Romeo Oscar, vou na prova de Paris, após Paris rotatória, corte de visual para o campo. Tá, 3191, chame centro Recife, na frequência 1251, alterne 13325. Através do Pituaçu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, chame torre 1895. 2800, daqui a pouco. De Salvador, meu cordial bom dia. Esse é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Está passando através do parque do Pituaçu, intenções direto, parte 5 da EBTA. Parte 5 EBTA da presente, direto autorizado, chame na curta para o EBTA, Romeu Fox Lima. Grato, meu comandante. 2 minutos. Sim. Então, papai, ingresso autorizado, pátio principal, reporte através do portão 612 para prosseguir. Tá passando através do 612, Delta. Oxenaia 6200, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 5. Agora, o último braço. Good morning, clear line up and take off for New England. Wind is 140 degrees, 12 knots, Canadian 015. Okay, line up and wait, runway 10. Line up and wait, or line up and take off for 238. Leandro, até o papá, ataque autorizado até o ponto de espera. Reporte quanto para a decolagem, altímetro 1015. Power American 938. Confirm we're super takeoff. Yes, Maria, clear, line up and takeoff. 140 degrees, 12 knots. Okay, clear to line up and takeoff, American 238. So he confirma para o Papa Delta, Papa Mercantil 4. Controle será após decolagem 119.8, táxi à esquerda, siga o bandeirante Força Aérea, número 2 para decolagem no ponto de espera. Kilo Romeo Oscar, vai na proa de Paris, aguardando autorização para a barra da torre. Romeo Foxtrot Lima. 140 graus, 129, pode controlar, Foxtrot Lima. Será controlada, Foxtrot Lima. Reportando ataque 3295. Só um minutinho para a decolagem, Lima Lemão. M200, autorizada a sinalia, você pode estabilizar. Portarela 6200, grato. Zulu, bom dia, Petrolina, nível 105, confirma o pato que se encontra e a intenção corredor forte, Rocha. Zulu, Petrolina, nível 105, da cola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés até a liberação do controle, 119.8, o controle funciona 5104. Somente mantenha o ponto de espera. Zulu foi sobrevoando o lado com planejamento, confirma nível 105, corredor forte após a decolagem da 17 com o QBX. Tigre, motores na mata, estão em marcha lenta, ok? Proficiente do acionamento, reporte ao terno aí, ponto e risco do comandante. Intacto, torre, 1 na noite, espanhol 95, Julieta no sul. Eita. Happy good day, sir. Thank you for your help. 119.8, American 238. Have a good morning. Morning. Good flight. Thank you. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, declarado ao 01, no chega com 119, decimal 8, boa viagem. 19.8, obrigada, vamos acabar. Já controle 119, decimal 8, aciona 0171. Bomba de flight, flight level 3, 660, American 238. Na Índia, Nova Everópolis. Corrigindo, 2 a bordo, 4 e 4, funcionamento Itaque, torre 198, fala o 5. E amor, vou. Para o Brasil, 185, 3 horas e 50, alternada Galeão. 3895 para que seja Índia, ponte para a torre 19, espanhol 95, que nem meu no 05. E a Índia, ponte espera a torre, confira a frequência? 118, espanhol 95, por favor. 295, obrigado. Boa, na 777, entendido, está pronto, push, autorizado. É forte, pronto, tá. Afirmativo, autorizado, push, chama na taxa, 99777. Meu ar. Romeu Lopes, bom dia. Pista ano 7, final autorizada, poste na curva, checar de fábrica, para Salvador, número 2, Papu. Só precede em Salvador, porém pista no zero. É um Airbus da Avianca alinhado, final no zero agora. Então pode prosseguir, final no 7, reporta areia, funciona. Eu chamei torre 11895. 2900. Lima Lima Alfa, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, mantendo 1.400 pés. O Bravo November 2 Papá. Ciente Alfa. Quer que o Juliette? Taxi até a intersecção e aguardar para ingressar na pista, ok? Prossiga 6200. Tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento de 130 graus, uma dúzia nós. Pista no zero, pouso autorizado. Livre pouso, Xené 62, 00, grato. Baixar travado. Trolley, é, libera o Lima Lima Alfa da restrição dos 3.000 pés. Lima Lima Alfa, livre. Grato. Controle Salvador, Cordial, bom dia, o Rumba 22. Rumba 22, contato radar, saída Coral, sub mantém a nível de voo 1900. Sentido a Coral, ascensão 170, 22. Oscar, pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, posto. Depois 17, Romeo Oscar. Papá Romeo Delta, hotel Papá, pista 10. Autorizado, alinhar e manter. Vai alinhar e manter 10, Delta, hotel Papá. Então, 3804, acione identificação, autorizado a chegada Mari, direta para o nível de voo 050. 050, autorizado ITAP, então 3804. 200, solo 06, direito 219. 719. Romeo Delta, hotel Papá, pista 10, 130 graus, 19, 1014, não tive decolagem autorizada. Delta, hotel Papá, como está a minha 200, pronto. A 200, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, está. Táxi até antes, observando a Elana, na sequência tem interseção, Juliette transou. Chamei Boa, 25, décimo, 45. 25, 45, or 2685. American 238. Thank you, you have a good day. 25, bom dia, ponto espera pronto. Bom dia, linha e mantém, tá 3895. A linha e mantém. Delta Hotel Papá, decolado ao 07, curva à esquerda, sai inicialmente restrita em 1.000 pés, até a liberação do controle, ascensão 055, até a volta. Papá Romeo, Delta Hotel Papá, autorizada, suba para o nível de voo 055. Por quantas milhas irá se afastar? 15 milhas apenas, Papá Romeo, Delta Hotel Papá. Cliente, Delta Hotel Papá. Nós vamos coordenar sua corrida na pista, Mike Echo, Juliette. Delta Salvador, é o Azul 4463, autorização IDELS 180, tem a Juliette. Azul 4463, 180, autorizado, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, coisa, da Euleda após direto. Controle 199.8, aciona 5134. Saída da Euleda após direto, controle 198 e o transponder 5134. Correto, concluído. Azul 4463. Passa pronto. Vou 177.0 pronto. 77, aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém no zero, 177. 98, teclado 10, controle 1, 9 nesse momento. 98, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Salvador, boa tarde. Então, 3895, contato radar, saída da El, subir e manter nível de voo 340. Sobe o 340 da El, Leda, pra 3895. Sem a posição, tráfego com decolagem autorizada, pista 17. Possível após 2000, autorizado Leda, tá 3895. Papá, Romeu, Golfo, prossiga. Romeu, Golfo, confirme código adicionado. Autorizado, pistola 7, Índia, November Alpha. No 777, 130 com 10, decolagem. Ah, perdão. Desenhando, dá um no 0, 777. 070, repórter atingindo, Romeu, meu gol. Michael, Eco, direto em Jaguar, de para a corrida, tô mais um tráfego para a decolagem, pistola 7, ok? Sapatango, direto, Tango Zulu. Não temos nenhum tráfego evoluindo na terminal que possa ser cumprido com o seu tráfego para voar direto Petrolina. O vento é de 130 graus com 10 nós. Teria condições de decolar do 35, voar direto Petrolina? Com a direita via pista, autorizada, pode estar de pronto. Para Romeu, Índia, November Alpha, decolado aos 1, 2, à direita via corredor A, chama o controle 19-8, até a volta. Direita corredor A, chama o controle 19-8, chama o controle 1-9-8-0, Índia, November Alpha. É. 777, decolado aos 13, controle 19-8, você acha? 19-8, obrigado, boa tarde. Então, 3804, vetor é para parar, interceptar sinal do 10, curva direita para o 060, limita para o localizador. Controle algum 1777, bom dia. Voo 1777, contato radar, saída da El, sub e mantenha nível de voo 340. Da El 340, bom, 777. Controle Salvador, o Papa Romeu, Delta Hotel Papa, solicita retorno, aprovando o Sierra Zito 367. Papa Romeu, Delta Hotel Papa, ciente, vou no Sierra Zito 367. Aprovando 367, Delta Hotel Papa. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 107. Papa Romeu, Índia November Alpha, manter os controles visuais no corredor Axé, com o meu pé da porta fora da barra. Mantém o corredor Axé, no meu pé da porta fora da barra, o Índia November Alpha. O Delta Hotel Papá solicita iniciar a descida na proa do 367. Delta Hotel Papá, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Desceram para 4.000, Delta Hotel Papá. Lima Alfa, confirme o seu estimado de pouso. Então, 3804, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Para 2.000 pés, 3804. Lima Alfa, antes vou cancelar o 14, 15, subo para o 085, confirme o estimado de pouso. você. Lima, Lima Alfa, confirme o nome da localidade. O 5, chama o controle 1-9-8, por gás. Controle 19-8, muito grato, até a volta. Tan 3216, aciona a identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 080. 0 Mari, 3216. Controle de Salvador, boa tarde, está passando o Juliette Santos, o voo decolou, cabeceira no 7 na pessoa. Tango Juliette, Tango Zulu, confirma para o ideal para destino. É pro presente, 351, Arial 351 de Salvador. Presente, suba para o nível de voo 105, Juliette, estamos voando. Vai acender o nível de voo 105, Juliette, estamos voando. Controle Salvador, boa dia, azul 4076. Tá cruzando 220, foi autorizado 170, na descida Mari. Azul 4076, tem uma identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 090. Identificou, chegada Mari, desce para o 090. Podemos lá direto ITAP? Azul 4076, inicialmente mantém o perfil. Vai bater o perfil, sabe? Azul 4076. Romeu, Romeu Golf, descida. Romeu, Romeu Golf, desça para 3000 pés, ajusta no 014. Romeu, Romeu Golf. Para o controle. Prossiga, Juliette Santão. Na regra de voo visuais, é ponte próximo a Paripe. Papá Romeo Delta, teu papá controle. Papá Romeo Delta, teu papá na escuta. Confirme, fez notificação na Salés. Afirmativo, senhor, foi feita a notificação. Sim, então deverá prosseguir visual para Salvador, pois seu plano de voo foi incompleto, ok? Deverá prosseguir para visual para Salvador, descendo para o altitude de tráfego. Delta, teu papá estava visual e solicitou a proa 367, que foi autorizado, tem algum problema? Está homologado, ISR, a tripulação e a aeronave. Estamos apenas solicitando a prova. Deverá vir prosseguir visual para Salvador, que visual, pois fez plano de voo incompleto. Desça para a altitude de tráfego, para prosseguir para Salvador, reposte próximo à rotatória. Poderia confirmar para o Delta, Delta, Delta. Romeu, Romeu Golf, esquerda para o 360, limite ao localizador. Para o Romeu Golf? Sou vetor esquerda 360, limite ao localizador, se tiver falhas, Romeu Romeu Golf. Esquerda 360, limitado ao localizador, descendo para 3000, Romeu Romeu Golf. Delta, teu papá, confirmando, desça para o altitude de tráfego, prossiga para o setor da rotatória, para prosseguir para Salvador. Solicito depuração, não desconheço a rotatória. Desconhece as cartas, prossiga o visual, desconhece então a, o circuito de tráfego e o procedimento visual na terminal de Salvador? Delta, teu papá, desconhece a rotatória, não é do local e está solicitando uma deturação para si, não ficou muito trabalho. Prossiga então, para, desça para o altitude de tráfego, conhece pelo menos o setor de Simões Filho? Negativo. Prossiga para o setor de Simões Filho, Delta, teu papá. Eu informei negativo. Não conhece também Simões Filho? Negativo. Então desça para a altitude de tráfego, mantendo o setor, aguarde para prosseguir para o ciclo de tráfego da pista 17. Conhece o ciclo de tráfego da pista 17? Então, seu papai quer passar na pista 10. Gente, então prossiga para a perna do vento da pista 10. Delta, teu papai. Autorizado em LS, 3804. Autorizado sinal LS, então 3804. 04. O Romeu Romeu Golf intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite a marcação no 20 de Simbra. 3805, Romeu, Romeu. Então 3895, Recife agora, frequência 251, alterno 3325. 3895, Recife agora, 251, alterno 3325. 251-3325-3895, boa tarde. Boa tarde, Romeu no golpe, direita por 120, reposta localizador, descendo para 2000. Então, 3216, desse mantém a 5000. Então, 3216, 5000. 5000, 3216. Vou no 777, recife agora, frequência 251, não tem no 3325. Salvador, Santo 3604. Santo 3604, identificação desse mantém nível no 00. Ficou no 00, Santo 3604. Tem. Ingressou o corredor Ricardo Lago, salivar o bom campo, Juliette de Atango. Juliette de Atango, torre 118, decimal 95, bom pouso. Santo 3804, torre 118,95, bom pouso. Santo 5, obrigado. Santo 3294. Tu, da 3804, sete do tráfego avistado, é porte 4 milhas da cabeceira no zero, baixado travado, altímetro 1014, 110 com 13, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, reportará 4 milhas. Atenção no 7. Juliette, a Tango, rotatória, está visual da aeronave na final da 1-0, tá? Utilizou o Contan então, enquadre-se como número 2 para Salvador, porém pista 17 é o primeiro. Chame final checado, já encerrado. Policial, mantendo separação, vai pausar com o número 2 Salvador. Controle 119, corrigindo controle 119, decimal 8, acionar 5131. 3325, azul 4076 para o sequenciamento, reduz a velocidade para 220 nós. Deixou a redução para 220 nós, azul 4076. Índia November Alpha no atraso para informar desse setor, frequência livre. Pista 10, 110 graus, 129, esposa autorizada para 3804. 4463, declara 223, contra 898, boa tarde. 198, uma boa tarde. Então, papá, reporta. Controle de Salvador, azul 4463. Delta Hotel Papá, chame torre 1895. 1895, Delta Hotel Papá. Controle de Salvador, bom dia, voo no 745 da Juliette. Controle Salvador, azul 4076 para prosseguir na descida. Voo no 754, acione identificação autorizada a chegada a Mari, desce para o nível de voo 080. Identificou a Mari, 080 vai descer, voo no 754. Azul 4463, contato radar, saída da El, subir mantendo nível de voo 180. Sobe 180, nada El, azul 4463. Então, 3216, desça para 2000 pés, ajusta no 014, autorizado a sinal LS, reporte estabilizado. 2014, 3216, reporte estabilizado. Azul 4076, desça para 3000 pés, ajusta no 014, reduz a velocidade para 1909. Azul 4076, reduzido para 1909, azul 4076. TAN 3604, estou seguindo de esquerda. TAN 3604, desça para 4000 pés, ajuste no 004. 4000 no 004, TAN 3604. Positivo. Autorizado então com o trem para trabalho. Do axé, controle 119, decimal 8, aciona 0116. Romeu, vou subir. Papá. Gente, o senhor vai evitar também a sinal da pista 17, ok? Ingresso aqui na perna do vento, na pista no zero, mantém 1500 pés, altíssimo 1014 e aguarde para girar base, pista no zero. Total, papá. O Romeu, com a felicitação no zero ou no 7? No zero, pôs o sinal. Gente, no zero pôs o sinal, continue agora a liberação, Romeu, com a Tá bairro, Solas 25, à direita, frequência livre. Eita, 29. 29, 3204. Salvador, está 3204. É a descida. Chame táxi, Barclays. Rumba 22, serviço radar terminado, 5 milhas nordeste da posição coral. Chame Ilhéus na frequência 1201. Descende lá de soltas. Negativo, não sou familiarizado. Então você vai curvar à esquerda e ingressar aqui na perna do vento da pista 1-0. Você está indo para a final, estou com tráfego na final da pista 1-0, tá? Vou pedir para evitar a final da 1-7, eu tive que ligar a final da 1-7. Eu estou visual, estou vendo a 1-7, estou vendo a 1-10, estou na final, tenho ILS, o que você quer. Está na final da 1-0, Delta está passando? Negativo, a instrução foi prosseguir para a perna do vento na pista 1-0, só curva à esquerda agora, imediatamente livrando a final da pista 1-0, ok? Ó, entrar na perna do vento é mais fácil pela direita, posição à direita para entrar na perna do vento. Então você vai curvar à direita, curva à direita, e faça o 360 e vai interceptar a perna do vento da pista 10 de novo, ok? Ok, ciente. E o Golf Pouso autorizado pista 1-0, 120 com 10. Pouso 1-0, valeu, Golfo. Voar visual no setor que, no, que o senhor não é familiarizado fica complicado de atrapalhar. Então o senhor vai curvar direito e ingressar na perna do vento. Para ingressar na perna do vento, o senhor vai ingressar no ponto médio da pista 1028, ok? O problema é que eu estava visual e solicitei uma proa direto para o BMSS que foi autorizado. Depois vocês mudaram. O problema não foi meu. A aproximação visual em Salvador, a prioridade e depois o instrumento. Eu tinha sequência para instrumento, tem como autorizar a aproximação visual, ok? Então, perna do vento, pista no zero, vai ingressar no ponto médio da pista 1028, mantém 1.500 pés e vai ser sequenciado após todos os tráficos instrumentos da pista 10. Sem problema, eu estou só informando que eu sou como estava visual, foi ter a prova 367 foi autorizado, depois que vocês mudaram. Só estou para prova para que pista? Eu solicitei para o controle, para o 367, foi autorizado. E depois o controle me chamou e começou a me vetorar dizendo que eu tinha que voar visual. Eu estava visual, solicitei e fui autorizado. Então a mudança foi dos senhores, não foi minha. Para, isso não foi passado para mim, que foi passado se eu iria pousar visual pista 10. Pois é, então se eu se informa direito aí que está tudo gravado. Meia, desça para 2.000 pés, ajusta no 014, autorizada a final ILS, volta estabilizada. 2.000 pés, 1014, está estabilizado no curso do localizador, azul 4076. O Delta teu papai, nessa posição o senhor não está na perna do vento, porque a perna do vento é sentido 2810, o senhor vai manter a presente proa até a linha litoral, vai curvar à esquerda e ingressar na perna do vento. Eu tinha mandado fazer um 360 para entrar na perna do vento, eu fiz, estou retornando. Está muito complicado isso, tá muito, era muito simples. O senhor quer que eu fique na perna do vento até o mar? Eu vou. Não, isso aí não é perna do vento, o senhor está na perna do vento pela direita da pista 28. A perna do vento é sentido 2810. Você vai manter a presente proa até o mar e vai curvar esquerda na sequência para ingressar na do vento. O senhor tinha, quando eu estava na perna do vento, o senhor mandou fazer um 360 e ingressar na perna do vento, meu senhor. Agora eu estou mantendo a proa até o mar, o senhor que está pedindo. 360, o senhor fez o 180, como é que o senhor fez o 360? Vai manter isso na frente, presente pro teu mar e vai fazer o 180 para ingressar na do vento. Tudo assim, o que você quer? Mantenha a fraseologia padrão e cumpra a instrução da torre, Delta teu papá? Estou cumprindo. O senhor tinha solicitado para fazer um 360 e entrar na perna do vento. Eu estava completando, o senhor agora mandou para todo o mar. Estou cumprindo. Não cumpra. 3206, Seara embaixo travado. Continua agora a liberação, 3206. Para triplo meu golfo no solo aos 3-0 direito, 2-9. 2-9, ligando a frente. Está proa 080, reporte estabilizado. Direita 080, resistindo para 1970 nós. Botaremos estabilizado no localizador, 3604. Azul 4076, chame torre 1-1-8-9-5. Torre Salvador 11895 está completamente estabilizado. Azul 4076. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325 do 4463. Pista 10. 4076, Porto Estela, baixar travado. Porto Parei, Azul 4076. 32 no meio, povo autorizado, pista 10, 130 com 10. De depósito, 10, 32 no meio. Copiada, Juliette Zulu. Botão, papai, está sendo a linha do litoral. Gente, aí o senhor vai observar o encontro do Rio Joanes com o mar. Vai manter essa posição, espera visual e aguardar instruções. Já está até o papai. 4, declaração para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo curso localizador. Esquerda 020, início de declaração, limite ao curso localizador, agora no 754. Então, 3144, a sua identificação, autorizado de chegada a mar e desce para o nível de voo 050. Mano, Azul 4076. A 076, continua a aproximação, aguarde que estou zero livre. Aguardando, Azul 4076. Então, 3604, sim, se aguarde para transferência. Juliette Tango Zulu, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Boa tarde, 326, táxi V1, papo Juliette, portão vai aguardar, ok? Tá, portão 02 está ocupado, vai manter antes da Juliette aguardando a confirmação do portão, então 3216. Alfa e mantendo a Juliette, então 3216. Reduza para 1709. Reduzindo 1709, 1754. Mulher, chamando o solo, pastor no 4. Iago está contactando duas vezes essa LS, que aí mesmo está preenchendo seu plano, já vai transmitir para o centro aqui, previsão de mais ou menos 5 a 10 minutos. Aguarda autorização, pastor no 4. Cruzamento 45, meu Golfo, boa tarde. Tana 3604, chame Centro Recife. Correção, chame Torre 11895. 118-95-7604. Gol no 754, desça para 2000 pés, ajuste no 014, posto estabilizado. 2000-014, semana estabilizado, gol no 754. 19 solo, 4076. Torre Salvador, boa tarde, na 3604. Estabilizando no localizador o gol ou na 754. voo 1754, excelente, aguarde para transferência. Aguarda. Para a descida, passaria do 2230, Salvador. Autorizado o posto, estão 0, está 3694, 3604. Leve que isso que é o ponte além do ponto cabeceira no 7. 3206, ingresso Juliette, portão 01 agora. 01, tá, 3206. Voo 941, descida 1970 com a Juliette. Voo 941, acione identificação, autorizado chega da Mari, desce para o nível de voo 060. 0620, na Mari, 941. Voo 754, chame torre 1895. 1895, voo 754. Torre Salvador, bom dia, ou melhor, boa tarde, voo 754. Boa tarde, voo 754, tráfego avistado, número 2 para o posto, tráfego precede em Rapazatã, sinal curto de 3 milhas. Reporte externo checado, 1014, 130, uma dúzia, aguarde pista livre. Reporte externo checado, 1014, aguardando pista livre, voo 754. Mantenha a cabeceira no 7, guarde o decolagem para fluir. Sendo mais travado, voo no 754. Bem, a gente continua a aproximação, agora a liberação, pista no 0, voo no 754. Aguardo. Falou 39, direito 219. Direito 219. Ah, 3144, desça para 2000 pés, ajusta no 014, autorização IRS, após estabilizado. Polo 754, vento 110 graus, 129, pista no 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, bola 754. Papai, o meu Delta Hotel Papá, ingressa, mantém a perna do vento, aguarde para girar a base. Vai ingressar e manter a perna do vento, aguardando o Delta Hotel Papá. 05. Alfa Juliette pro portão 05, são 3604. É o nível de voo 090, reduzindo para 2509. Para 040, já está mantendo os 240. Sim, só mantenha 240, isso que é do braço. 1941, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 no 014, 1941. Calculei isso que a tempo está possível em ser a turbulência, 110 com 10, decolagem autorizada quando pronto, tá? Calculei isso. Passaredo 2230, desça para 4.000 pés, ajusta no 014. 4.000 com 1014, passaredo. Whisky Eco Bravo, desça para nível de voo 050. Tá, 3144, reduz a velocidade para 1909. Já tá, 1909. Whisky Eco Bravo, desça para nível de voo 050. Eco Bravo para 050. Afirmo. Passando 220 para 050. Para girar a base, chama o final no zero, baixar travado. Vai chamar na final, zero, até o papo. Gol 1754. 1754, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para 08, gol 1754. Curva direita para o corredor Axé. Chame o controle 1998 da volta. Está autorizado via Golf 677, decola 10 com curva à direita na subida Coral. Aciona 5401, controle 119.8, torre opere 118.95. Coral, transponder 5401, controle 119.8, a torre 18.95, passeio. Deveria chamar táxi, pastor 14. Salvador, passaredo 2230, solicita voa posição Duna. Passaredo 2230, mantendo o perfil da chegada a mão, número 3 na aproximação. Ok, obrigado. Salvador, número 2 para o funcionamento. Autorizado, chama 2 e no 3, chame táxi.